que não deixava de ter condições se este IC6 se o deixasse cair, por uma razão simples, porque na minha primeira candidatura, quando o governo era do PS, eu disse que essa era a minha grande reivindicação. O que eu acho estranho é que alguns elementos mais tarde do PSD pedissem-me para eu me demitir porque não tinha conseguido o IC6 para me demitir quando o governo era deles. Isso é que era uma coisa estranha, que era um paradoxo. Que o governo deles, bastaria o governo deles não fazerem nada do IC6 para eu cair como presidente da Câmara ou para eu me demitir. Houve alguns comunicados do passado onde houve isso. Aquilo que eu acho é que esta é uma obra que é justa, é uma obra que nos encravará em termos de rodoviárias.